la nume tro, țintușar ce-au finicii. Cum e bun se pânchi, amă-i negolar, ia fa fasinia, nu vara-o pendura. Parecer pipoqueiro. Ah, ah, ah, ah, ah. Como é bom ser punk, comer toda uma jaca, entrar num coletivo, vomitar na catraca. Como é bom ser punk, só uma coisa.